que eu vou te dizer. De Santo André, a voz do gueto faz o caldeirão ferver. Treme, treme, não adianta me calar, eu vou dizer. Trama da rima no verso, tem proceder. Saudação na humildade, aqui o rap há de. Se Goiânia pede a paz, eu sou mais um pra essa contagem. Na fé, dificuldade há, não importa a quebrada que se vá. Às vezes na vida não se tem muitas opções, e no desfecho da história tomamos decisões. Saltar do carro na hora do grande assalto, correr na hora do tiroteio, ficar parado, mudar o canal na hora da pornografia, fugir da briga e ter medo pro resto da vida. Opção pra tudo que se faz, nem sempre é o que se vê. Eu sei de vários manos que não queriam morrer. Que chance o feto abortado teve pra viver? O condenado injustiçado teve pra recorrer? O país bombardeado teve pra se defender? Todo mundo teme. Guerra, ninguém espera, o mundo gela. Terrorismo em primeira mão ali na tela. Notícia que mudou toda a situação, matando muita gente em vão. Eu sigo a trilha, enquanto escururu só bota a pilha. Minha família tá em primeiro lugar, Deus é meu guia. Paz pros parceiros é a luta, tem que ser guerreiro tuta. E a conquista vem, a quem correr atrás. E a conquista vem, vem, pra quem acreditar. Cada dia aparece mais, miséria cresce, o medo ultrapassa a paz. A força de vontade nem sempre vence, aparece o desespero antes que você pense. Invade a calmaria de quem mora na favela. Sou a vida dos mano, a miséria cega. E segue assim o nosso cotidiano, tipo bala perdida, procurando e achando, rachando famílias, separando pai e filho num disparo de um gatilho. Só resta a dor e a ilusão. Peça ao meu Senhor a solução, algo que possa mudar a canção. Na rima de periferia eu vou, mandando salve pros meus manos e vou, pedindo trégua, o fim da guerra. Muda essa regra. Ruas de terra identifica o lugar, mas não traduz o sentimento de quem mora lá. Ajuda da igreja sempre trinca. E assim segue a vida. A verdadeira não há de ilusão, na humildade, na necessidade do mundão. Então mando um salve pros meus manos e peço a paz. Paz pros parceiros é a luta, tem que ser guerreiro tuta. E a conquista vem, vem, a quem correr atrás. Paz pros parceiros é a luta, tem que ser guerreiro tuta. E a conquista vem, vem, pra quem acreditar. O valor que tem o microfone, na mão certa e na voz que detona. Pode crer. A lei é o meu nome e pilantra some, seja em Sampa ou em Goiânia. Só. Na união, risco os discos, liguei os manos, firmei compromisso. Mas de repente alguns desacreditaram, não botaram fé. Me tiraram de moleque, sabe como é. Viraram as costas, riram da minha base. E aí, graças a Deus, tive força e não desisti. HIP, HOP, poesia, frente e verso, mesmo no CD. Quem me vê, quem me viu, ha, pode crer, vida longa ao vinil. Ao som de verdade, seja qual for o estilo, sigo a ideia que me deixa vivo, não dou motivo. Trama da rima está comigo, meus irmãos. Já fiz, já fui, em cana eu sei. Puxei, estiquei, me liguei, parei. Por isso mando um conselho aos amigos e inimigos. O rap é muito mais do que isso. É a parede do barraco, é o chão, nosso telhado. É a grana pro pão, é o trocado. É o olhar de quem vive injuriado. Não, também não posso mudar, tá ligado? Respeito é de lei, se não fiquei embaçado. Não sou professor, ha, mas ouço o que eu digo chegado. Pode ter, mano, Ale Marrom, trama da rima. É isso aí, paz pros manos e todas as quebradas, falou? Paz pros parceiros é a luta, tem que ser guerreiro tuta. E a conquista vem.